Diversas oficinas estão sendo oferecidas gratuitamente na Semana do Empreendedor Individual, que começou na noite desta segunda-feira em Foz do Iguaçu. Entre os assuntos abordados estão controle financeiro, compras, planejamento, vendas e atitudes empreendedoras. A coordenadora da Casa do Empreendedor, Salete Horst, destaca que o objetivo da iniciativa é fazer com que os microempreendedores individuais ampliem seus negócios através de capacitações. Serão oficinas que o SEBRAE estará proporcionando, porque esse é um trabalho do SEBRAE a nível nacional, a Semana do Empreendedor Individual. Então, nessas oficinas, será trabalhado questões como sei controlar meu dinheiro, a questão sei comprar, sei planejar, sei vender e sei empreender. Porque muitas vezes o empreendedor, ele tem uma noção muito clara daquela atividade que ele executa. Porém, ele tem dificuldades na hora de controlar o seu dinheiro, na hora de fazer um planejamento, na hora da gestão em si, ele tem dificuldade. Então, o SEBRAE vem em parceria com a casa para atender ao microempreendedor individual, justamente para dar essa condição de uma maior autonomia e um maior conhecimento por parte do microempreendedor individual. Mais de 2 mil novas empresas foram formalizadas na categoria de microempreendedor individual apenas por meio dos serviços da Casa do Empreendedor. A coordenadora lembra como funciona o processo de formalização. Muitas vezes ele está na informalidade por medo de que ele vai abrir uma empresa e terá um custo muito alto com parte de contador, com impostos. O que a gente quer é deixar bem claro que a figura do microempreendedor individual ela não tem custo com contador. O primeiro ano a casa atende totalmente gratuito e os impostos que ele vai pagar será apenas um INSS para o benefício dele mesmo da previdência, um ICMS se ele for um comércio, mas a pagar apenas R$1,00 e se ele for um prestador de serviço, pagará mais R$5,00 de ISS. Então, assim, é uma modalidade de empresa totalmente tranquila com relação a custos. E, assim, quem está na informalidade, que procure a casa do empreendedor, a ter a orientação, vai ver que ele não tem por que ter medo e por que ficar na informalidade mais. Em Foz do Iguaçu, a Semana do Empreendedor Individual é promovido por meio de uma parceria entre a Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Socioeconômico, Indústria e Comércio, através da Casa do Empreendedor e o SEBRAE. As atividades seguem até a próxima sexta-feira e outras informações podem ser obtidas pelo telefone 2105-1465 ou 3522-3312. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.